A palavra do Senhor diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, o diabo, ele cega os nossos olhos, cega os olhos do nosso entendimento. E o pecado também nos cega. No entanto, Deus enviou o seu Filho para abrir os olhos do nosso entendimento e para nos livrar da lei do pecado e da morte, que só produz peso, maldição e tudo de ruim que você possa pensar. Todas as vezes que você tem qualquer tipo de sentimento ruim em relação a alguém, pode saber que é fruto do pecado. Mas Deus, Ele envia o seu Filho para nos livrar dessa lei que opera nas nossas vidas, na nossa natureza carnal, de pecado, de maldição, que só produz condenação e peso. Isaías 9, verso 1 e 2, diz assim, não sei se está dando para acompanhar aí, Mateus, se puder, vai ser bom. Isaías 9, 1 e 2 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você pode dizer para o seu irmão: nós vimos a sua luz. Deus enviou a luz para que a gente não andasse mais em trevas. Em João, capítulo 1, no verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós não podemos mais andar como cegos. A luz chegou na sua vida. Você não pode mais andar como quem não enxerga. Eu não posso mais andar como quem não enxerga. Eu não posso mais ter uma visão natural, carnal, minha. Eu preciso ter o olhar de Deus na minha vida. Porque a luz já chegou para mim. E eu não posso mais nem olhar as circunstâncias, nem as pessoas de maneira carnal. A Bíblia fala, né, segundo a carne, eu preciso olhar tudo que está ao meu redor com olhos e visão de Deus. Olhos de quem já recebeu luz. Olhos de quem já contemplou a glória através de Jesus. Olhos de alguém que já conheceu a luz e que não anda mais em trevas. Precisamos enxergar as coisas como elas realmente são, seja no natural, seja no mundo espiritual. A visão, ela nos afeta, afeta toda a nossa vida. Abre em Lucas 11. É um texto que desde criança eu gosto muito, muito desse texto. E eu sempre tento aplicar em tudo na minha vida. Lucas 11, verso 24. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas também se os nossos olhos forem maus, grandes trevas serão. A visão, ela muda tudo. tudo. O final de uma história pode ser completamente alterado por uma visão errada. E você pode começar a pedir ao Espírito Santo para ir te revelando o que que essa palavra tem a ver com você nessa manhã. Tem relacionamentos que muitas vezes são rompidos desnecessariamente por falta de uma visão correta, por falta de luz nos olhos, por falta desse entendimento de que luz é essa que me alcançou e que não foi só para mim, é para que essa luz alcance outros. E como, na prática do dia a dia, viver essa luz e essa verdade que eu conheço. Porque a Bíblia fala para a gente ser praticante da palavra, não somente ouvinte. Nós estamos falando de um dia da Bíblia, né? E a gente conhece muita coisa, a gente sabe muita coisa, a gente sabe muito versículo de cor, a gente sabe muita coisa para falar para o outro, para aconselhar, mas muitas vezes aquilo que a gente aconselha, a gente não vive. A gente enxerga para o outro, não enxerga para a gente. Mas eu estou aqui nessa manhã para te lembrar que a luz chegou para você primeiro. E que a luz de Deus, ela traz luz na sua vida. E que você pode clamar por essa luz e enxergar todas as coisas que você está vivendo e a sua própria vida e seus relacionamentos à maneira de Deus. Sob a perspectiva de Deus, do olhar de Deus, como Ele vê. E Ele não vê como a gente vê. Porque a Bíblia fala que Deus vê coração e a gente vê segundo a carne, a gente vê com olhos naturais. Nós nunca temos esse olhar que vai além e a gente precisa exercitar, olhar com os olhos espirituais, todas as circunstâncias, e não com olhos naturais. A gente precisa acostumar a olhar para pessoas e enxergá-las como Jesus vê. Só Jesus pode trazer luz e nos fazer enxergar corretamente. Só Ele traz luz aos cegos e liberta os cativos. É interessante que sempre que tem esse algum versículo da Bíblia que fala de Jesus trazendo luz ou fazendo os cegos verem, fala das pessoas serem libertas, dos cativos serem libertos. E aqui a gente pode trazer os dois sentidos, né? Tanto da luz que chega para curar um cego de nascença, como a luz que chega para nos fazer enxergar o que a gente não enxergava, mesmo tendo olhos que veem. E nessa manhã, Deus te chama para que os seus olhos sejam abertos. E a gente vai clamar ao Senhor nessa manhã: abre os nossos olhos, Jesus. Essa luz que chegou para você não é só para você. Essa luz de Jesus em nós é a luz que nos capacita a amar o nosso irmão. Por isso que a Bíblia também fala que aquele que não ama o seu irmão está em quê? Está em quê? Em trevas. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, ele está em trevas, mas só a luz de Jesus na nossa vida, brilhando de verdade, é que vai nos capacitar a amar o nosso irmão. Nós não temos em nós condição de amar ninguém. Ninguém. Sabe o que a gente tem capacidade para fazer? Torcer pescocinho dos outros, ficar com raiva, voar, dar voadora. Isso que a gente tem capacidade. Essa aí não precisa nem treinamento. Se alguém pisa no seu carro, você já sai com tudo. Eu sou assim muitas vezes. A gente é reativo. A gente é reativo e isso é natural. Mas por quê? Porque a nossa natureza é carnal, mas a gente não anda mais segundo a carne, em nome de Jesus. Não podemos mais andar segundo a carne, segundo a inclinação da nossa carne, porque a inclinação da nossa carne é morte. Então, a voadora no irmão, gente, não é coisa boa. A gente tem que andar segundo o Espírito, e segundo o Espírito, aquela pessoa, você vai olhar para ela com olhos como Jesus vê. E você vai ter compaixão, você vai amar, você vai entender que aquela pessoa pode estar passando algo mais difícil que você, pode estar num momento difícil, e às vezes respingou alguma coisa em você que você não tem nada a ver com isso. Mas você precisa cuidar de como que você olha para o outro. A visão como a de Jesus amplia a nossa capacidade de amar e de ser amado. Quando a gente não ama o nosso irmão, a gente ainda não entendeu o propósito da luz na nossa vida, nem o caminho da luz na nossa vida. A visão errada nos deixa sempre achando que não somos bons o suficiente para desfrutar do cuidado e do amor de Deus. Tem muitas pessoas que têm aquele sentimento assim: Deus faz para todo mundo. Responde a oração de todo mundo, só não responde a mim. Ah, essas coisas só não acontecem comigo. Não é assim? Isso é uma visão errada do amor de Deus por você. Uma visão errada de quem você é. E Deus quer corrigir a sua visão. Essa visão errada não nos permite também amar o outro como a gente deve. A gente não se ama como deve, não acha que a gente tem valor nenhum, e a gente também não ama o outro. E a gente anula a graça de Deus. Graça é favor e merecido. Você não merece, não preocupa. Tem nada que você possa fazer que vai te dar de recompensa a graça de Deus. A graça é graça, a graça é favor e merecido. Inconscientemente, a gente acaba anulando a graça de Deus com esses pensamentos. Não é pelo que fazemos, é por quem somos. E ontem, na oração aqui com as mulheres, eu estava compartilhando com elas como que a gente precisa ser grato a Deus pelo que Ele fez. Sabe o que você tem que acordar e lembrar? Que o próprio Deus veio aqui e morreu no seu lugar. Você sabe o que é Deus morrer por você? O Deus, Criador de todas as coisas, o grande eu sou, aquele que é tudo, Ele veio aqui e morreu no meu e no seu lugar. E não é porque a gente tinha possibilidade de ser bonzinho, não. E a gente é ruim, vocês se conhecem, eu me conheço. Davi falava: o meu pecado está diante de mim, nós não temos nada de bom. E Deus morre no meu e no seu lugar, sabendo que a gente é pecador, miserável, sem conserto. Então, antes da gente ver todas as outras coisas na nossa vida, circunstâncias difíceis, desafios, porque são enormes e são constantes, diários, a gente precisa olhar para esse Deus que deu a vida dele por nós, que veio aqui e se entregou para nos livrar de todo o peso do pecado, para nos libertar de uma lei que antes você era escravo, não tinha como você sair fora. Você sempre ia fazer o errado, agora não. Deus abre um caminho de vida, um caminho diferente, um caminho de luz. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira não precisa reinar mais. As trevas não precisam reinar mais. A morte não vai reinar mais. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa luz chegou para mim e chegou para você. Deus veio e morreu no meu e no seu lugar. Conquistou tudo na cruz, está consumado. Está consumado. Às vezes você fala: mas Deus não faz isso por mim. Ele já fez tudo. Foi tudo conquistado na cruz. Ele já fez tudo. Então, na hora que você acordar, em vez de você pensar no que Ele não fez, você olha para a situação e fala: o Senhor já fez. E eu vou me apropriar dessa vitória que o Senhor já me deu. E não vai ser morte nem trevas que vão guiar a minha vida. E não é pecado que vai me escravizar. E não é inferno que vai me acorrentar. Porque eu sou livre de todo cativeiro em Cristo Jesus, que me libertou. A luz dele brilhou na minha vida e eu quero essa luz para mim todos os dias. É isso que nós vamos pedir a Deus. Deus não esperou que você fosse perfeito e olhasse para Ele, para te amar e enviar Jesus. Mas sabe o que nós fazemos? Nós esperamos a perfeição do outro. Nós queremos que as pessoas sejam perfeitas para a gente poder lidar bem e ficar tudo em paz sempre. Mas deixa eu te falar, você não é perfeito e o outro também não. E nós não podemos amar as pessoas só se elas forem perfeitas e não fizerem nada que nos desagrada. Nós precisamos amar as pessoas por quem elas são. E com o mesmo olhar de Jesus. Com o mesmo olhar de Jesus. Agradeça mais e murmure menos. Enxergue o que Jesus fez por você. Ao invés de ficar buzinando sem parar atrás do carro e depois passar pelo lado indignado, sem enxergar claramente a obra de Deus por você e a mão dele que está sobre você. Salmo 139:1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Você pode dizer isso junto? Tu me cercaste por detrás e por adiante e puseste sobre mim a tua mão. Deus te cerca por trás e adiante e sobre você põe a mão dele. Essa é a verdade de Deus. Que ele te cerca o tempo todo, 24 horas por dia. E a mão dele está sobre você. Ele sabe quando você levanta, ele sabe quando você se deita, ele sabe o que você pensou até agora, ele sabe tudo o que você planeja para frente, ele sabe todas as suas dores, todas as suas tristezas, todas as suas angústias, todos os seus temores, todos os seus dilemas, todas as suas aflições, ele sabe, conhece profundamente. Ele penetra o seu pensamento. E o que você está fazendo com essa luz que já está sobre você? Essa luz que já chegou para você. Deixa essa luz entrar na sua mente, no seu coração, em toda a sua vida e mudar a sua maneira de ser. Confie na graça. Deus pode fazer tudo por você, mas você precisa olhar para ele e enxergar ele em tudo também. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É uma ordem. Nada na Bíblia é por acaso. Por que que ele tem que falar para a gente: confia no Senhor de todo o teu coração? Não te estribes no teu próprio entendimento. Não fica na sua maneira carnal de pensar, tentando entender as coisas e tentando resolver as coisas. Confia no Senhor de todo o seu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que acontece? Nós não vemos Deus nas coisas. A gente só vê o inimigo. A gente tem uma tendência a não ver Deus em nada. A gente vê o inimigo nas coisas, mas não vê Deus. Só vemos a dificuldade. Só vemos o que não está fácil. Às vezes a gente pergunta: onde está Deus? O que vai ser de nós? Não. Aprenda a ver Deus em tudo. Deus está comigo. Deus está nisso. Eu não vou ser abalado. Ele não vai me desamparar. O exército inteiro de Israel só via uma coisa: um gigante. Davi só via uma pessoa: Deus. Um exército inteiro só via um gigante. Davi só via Deus. Onde vocês acham que veio a coragem de Davi? Davi era um menino franzino. A armadura nem cabia, escorregava. De onde vinha a força de Davi? Da visão. Ele tinha visão correta. Ele olhava para o lugar correto. Ele não viu inimigo, ele não viu gigante. Ele viu Deus que estava sendo afrontado e que era poderoso para destruir aquele gigante. Veja Deus na situação que você está passando. Tenha consciência das circunstâncias. Ele tinha consciência, Davi tinha consciência do que estava acontecendo. Não é que ele estava ali, não estava nem imaginando. Não, ele sabia. Ele sabia que os irmãos estavam na guerra, ele sabia que haviam inimigos. Ele sabia, porque ele ouviu também o gigante vindo. Então, não é que eu estou displicente, não sei o que está acontecendo, não. Você sabe, você tem consciência. Mas, além de ter consciência, você olha firmemente para Deus. Para o Deus que muda as circunstâncias e que luta as nossas guerras. O Deus que entra na luta conosco. Não significa que não tem desafio, irmãos. E eu nem preciso falar isso aqui para vocês. Vocês sabem. E não são poucos. Mas Deus vai colocar 5 pedrinhas na sua mão. E vai usar só uma. Uma pedrinha. Uma pedrinha. Você vai ter que enfrentar a situação, mas quando você lançar a pedra em fé, olhando firmemente para Deus, Ele vai usar a sua vida para derrubar o gigante. Deus está te dando alguma pedrinha aí hoje. Deus está te falando, filho, vamos embora. O gigante é comigo. Mas eu preciso que você confie. Pega o que você tem. Você pode achar que é pouco. Não considere pouco aquilo que Deus te dá. Mas com o que você tem, você vai derrubar esse gigante. Porque o que você tem já é suficiente. Porque a minha luz já chegou na sua vida. E você é forte em mim. E a batalha é do Senhor, ele fala. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é que vai à sua frente. Ele que vai lutar por você. Queria que você abrisse ainda em 2 Samuel 22. Você se sente tão fraco, tão pequeno, o menor. Você não se acha capaz. Você acha que a armadura não cabe, né? Escorrega. E você não é capaz mesmo, não. Mas aqui nós vamos ler que com ele a gente salta muralhas, destrói exércitos. Vamos ler em 2 Samuel. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os inimigos e os derrotei. e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. A guerra, ela é vencida numa vida de intimidade, de adoração e de oração, que não aparece. É o que ninguém vê que gera vitória nas nossas vidas. Deus te ama com seus erros, com seus defeitos, com seus fracassos, com as suas limitações. Mas Ele quer que você entenda que Ele já te libertou. E que você não precisa sofrer mais, porque Ele já sofreu na cruz por você. E que há uma vida em abundância preparada para você, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Ele te eleva e te promove a filho de Deus e te coloca num outro patamar. E você pode experimentar o seu amor todos os dias. Ele tem escape, Ele tem um caminho de paz. Ele tem descanso para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus não vê segundo a carne, Deus vê coração. Nós julgamos e eliminamos as pessoas muitas vezes pelas nossas impressões e os nossos sentimentos. Pelo que vemos no natural, quando a gente deveria olhar para elas como Jesus olha. Jesus, ele olha a história por trás de um rosto. A história por trás de uma atitude, a história por trás de um rótulo. Jesus olha a história que está por trás. Assim foi com Pedro, assim foi com a mulher adúltera, assim foi com a mulher no poço. Assim foi com tantos homens e mulheres de Deus descritos na Bíblia. Moisés era gago. Aí você vai falar, com tanta gente para Deus escolher, Ele escolhe um gago para libertar o povo? A gente às vezes esquece que ele era gago, né? Mas Deus olha por trás da gagueira. Deus olha o que você tem de melhor. Deus olha o seu potencial. Deus olha onde você pode chegar com Ele. Assim Ele escolheu Davi, que era o menorzinho, Gideão, que se sentia tão fraco. Assim Ele escolhe homens e mulheres para cumprir o propósito dEle. Pessoas simples como nós, mas que têm uma visão correta de quem Ele é. O que vai mudar na sua vida é a visão que você tem de Deus. Porque aí, diante das circunstâncias, aquela aflição vai ficar gigante ou ela vai ficar muito pequena. Eu já contei para vocês um dia que, ano passado, Deus falou comigo claramente. Esse ano passado. Não, foi esse ano, início do ano, março. Que Ele ia me dar a visão dEle, que o que era montanha para mim, para Ele era pó. E é assim que a gente precisa enxergar todas as coisas que estão ao nosso redor. O Senhor, nessa manhã, Ele quer corrigir a nossa visão, limpar a nossa visão, trazer luz e bondade sobre os nossos olhos. Foi uma visão clara e muito amor que moveu os céus. Deus tinha uma visão de uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. E essa visão, unida ao amor, moveu os céus. É essa visão clara, unida ao amor, que precisa mover a terra e as nossas vidas. Você pode fechar os seus olhos? Comece a falar com o Senhor. Ou então fica quietinho e deixa Deus falar com você. Fecha seus olhos e concentra nele mesmo agora. Será que em alguma coisa, em alguma circunstância, em alguma situação que está tão difícil, você precisa parar de ver o inimigo e começar a ver Deus? O inimigo trabalha para cegar o nosso entendimento, para nos fazer acreditar que não tem jeito, não vai mudar, isso não vai acontecer, essa vitória não vai chegar. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você saber, vai acontecer sim. As promessas de Deus são promessas. Ele é fiel, Ele não é homem para que minta. Não importa o tempo. Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, na hora que precisar ser feito, da maneira que precisar ser feito. E Ele conta com você também. Ele conta com a sua ousadia de crer nele. Você não vai precisar fazer nada, mas você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer e confiar. Não só crer, mas confiar. Entregar, descansar. Não foram as pedrinhas que derrubaram o gigante. Mas Deus falou para Davi pegar as pedrinhas. Deus é parceiro com você. Ele te quer com Ele. Ele quer te dar o gostinho da vitória. Ele quer que você saiba que você estava ali e Ele estava ali com você. Então não é Ele que vai fazer sozinho e não é você que vai fazer sozinho. É uma parceria. É uma parceria. E se você tem algo para colocar diante de Deus nessa manhã, fica de pé no seu lugar. Se você tem algo específico em que você está entendendo, Deus, eu preciso mudar minha visão nesse assunto, nesse relacionamento, nessa situação, nessa circunstância. Eu tenho entendido errado, eu tenho sofrido por uma visão errada. Eu tenho visto mais o inimigo do que o Senhor. E eu te peço nessa manhã que venha sobre mim. Enquanto nós cantamos essa música, você vai ficando em pé aí no seu lugar mesmo. E vai orando e colocando diante de Deus aquilo que Ele está falando com você. Com toda a ousadia que Davi teve. Mesmo com esse gigante diante de você. Não importa. Olha para Deus.